fala de uma luta pela sobrevivência na selva da cidade grande, na grande megalópole. Selva urbana, selva de grana, selva de gente, selva de fama. Selva urbana, selva de pedra, psicose, febre da selva. Selva urbana, selva de grana, selva de gente, selva de fama. Selva urbana, selva de pedra, psicose, febre da selva. A selva me deixou com febre, me deixou doente. Tive que perder minha mente pra aprender a usar minha mente. Fui no inferno e voltei, mais focado, mais raivoso, mais nervoso. Pronto pra começar tudo de novo e de novo, por qualquer meio necessário. Malcolm X ensinou, na selva do ódio é loucura, fala de amor. Que sejamos mais loucos amanhã, pois quem se diz são aplaude tomahawks voando no céu do Irã. Minha raiz tá no chão, meu cérebro me dá asas entre armas e drogas. Escolhi a palavra, eu vi meu futuro repetindo o passado. E todos os meus heróis morreram alvejados. Eu era só um moleque, só pensava em dançar, urmano, a mina. Cada dia na selva uma nova chance. Tô à beira do precipício, meu verso é meu bang jump. Um quilo no carro, tô na pista de novo. Lembrar de mim, direto do Jardim Catarina Novo. 10 anos depois, mesma atividade. Na selva urbana, em alta velocidade. Selva urbana, selva de grana, selva de gente, selva de fama. Selva urbana, selva de pedra, psicose, febre da selva. Selva urbana, selva de grana, selva de gente, selva de fama. Selva urbana, selva de pedra, psicose, febre da selva. Na solidão da selva de cimento, ainda me lembro vários manos se foram no tempo de sofrimento. São estrelas, estão no firmamento e tão de longe observando meu prosseguimento. Sente o cheiro de pneu queimado no ar. E a cidade respirando. Cheiro de pneu queimado no ar. E a floresta chorando. Entre os prédios e nós, não dá pra ver o céu. Floresta de concreto, torre de Babel. A cidade não para. A cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A lei da selva é assim. Preserve a sua glória. Impressionantes estruturas de lama. Seja bem-vindo à selva urbana. Impressionantes estruturas de lama. Seja bem-vindo à selva urbana. Selva urbana, selva de grana, selva de gente.